humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Ora, cá estamos nós para mais um episódio de Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Sim, sim, nós sabemos que vocês já estão ansiosos para ouvir o nosso convidado em pulgas, mas não podemos deixar de recordar o quão boa foi a conversa da semana passada com o Carlos Coutinho Vilhena. Falta também que a minha geração de Dário, Pedro Teixeira da Mota, Girinhas Manel, tenha, não é patrocínios, mas boas câmaras e bons realizadores para fazer boas séries para o YouTube. Uhum. Falta isso, falta uma boa série e bons formatos, pá, nós fazemos coisas com câmaras mais, não é amadoras, mas com uma qualidade mais amadora. Uhum. As televisões estão interessadas em vocês ou não? Estão. Quem? Assim que Radical? Eu, por exemplo, já lá tive duas coisas, fui os Bumerangue e o Bom Vivant. Já tivemos também, pá, eu não tenho estar a dizer isto, mas pá, mas nós também já tivemos, tipo, em negociações com televisão, e isto, pá, pode parecer, pá, presunçoso mais uma vez, porque as pessoas podem não acreditar, sobretudo malta da tua geração, mas já estivemos em negociações com TVs generalistas, mas não nos interessa. Pois, o teu público não está lá, não é? Não, porque o retorno financeiro, porque, ah, é, nós também não vamos, isso. Porque pois, o retorno financeiro que eles nos querem dar, mesmo que pareça muito bem pago à partida e que nós somos uns putos que estamos a cagar nas TVs grandes, não é o mesmo que nós ganhamos para nos espetáculos, nas marcas ou com os vídeos para que nós estamos a fazer. Mas isso não poderia potenciar? Não. Não. Não. Não, ou seja, teres o carimbo, imagina, agora vou tirar um nome, sim, ao calhas, mas imagina, teres a TVI, teres no CV, entre, sim, aspas, eu já fiz um programa na TVI. Só se for uma coisa como o Bruno Nogueira faz, que é o Som de Cristal, uma Odisseia. Ok. Porquê é que isso, não fazem uma coisa dessas, então? Porque nós ainda não temos cara e credibilidade e sustentabilidade para pedir um orçamento desses. Bem, se na semana passada tivemos o cientista do Facebook, hoje temos connosco o imperador do Twitter. Ora, vamos cá ver, apesar de termos andado semanas e semanas com o encontro enguiçado, finalmente conseguimos ter uma data com João Quadros. E bem, cá está ele, o décimo convidado do nosso programa. Desde já, é preciso dizer que fomos muito bem recebidos em casa deste, que é muito provavelmente o melhor guionista português, autor de imensos sketches de Hermano José, por exemplo, mas também do Último a Sair, Sal, Som de Cristal. Foi uma conversa longa, mas riquíssima. Se não vejamos, discorremos pela teoria de Quadros sobre o desaparecimento de Mary. Falamos da existência de Deus, de vida para além da morte, de desgraças. Enfim, tudo material para uma ótima comédia. Como veem, é um episódio profundo e cheio de conteúdo. Imaginem bem que até temos um exclusivo de poesia escrita pelo Quadros. Isso mesmo, os outros conseguiram? Claro que não. Vamos lá, é o João Quadros no Com Humor Não Se Brinca. Cá está. É o segundo take desta entrevista, mas é como se fosse o primeiro. A primeira estava tão também boa. Não. Sim, sim, agora podemos criar esse mito. Já te aconteceu dar-te uma entrevista que depois o... Não, nunca me aconteceu. Acho que aconteceu ao Lilton, na minha nunca me aconteceu. Mas de certeza que já tiveste trabalhos que fizeste, que foram encomendas e depois não foram usados. Ah, isso sim, mas pagaram-me por isso. Pagaram-te? Pagaram-te sempre? Sim. Até porque a ideia que eu tenho é que deve ser difícil ficar-te a dever dinheiro. É isso, juro-te que é. Que é conhecido uma vez que eu fui às expressões fictícias com um bastão. Sim. Tipo, ok, devem-me 650 euros. Vou partir coisas no valor de 650 euros, arredondadamente. Pum! Pagam-me, já só devem 500. E resultou? Resultou, resultou. Pronto. Outra vez fui vender coisas lá para a porta. Pus uma coisa e disse: olha, como pus uns cartazes, como esta empresa não paga, venho para aqui vender coisas e depois pagar. Mas olha, basicamente, mesmo com esse problema todo, o Nuno de Silva, sem problemas. Sim, com certeza, vamos falar disso. Podemos falar. Podemos falar sobre tudo. Olha, ótimo, foi convidado-nos, mas tem corrido bem o Batabix. Olha, importante agora falarmos é sobre o humor que tu fazes e a importância de um argumentista. Há uma pergunta que eu tenho que te fazer, que é esta. Há bocado tinhas aquela cena tão gira de dizeres que era como aqueles gajos. Ah, pois, isto agora já não vale a pena. Não, vale... não agora tem de valer porque... a pena porque ninguém vai saber. É só porque. Pá, concordas com aquilo que eu estava a dizer? Não. É porque foi uma frase brilhante tua e pronto, pode não te voltar a acontecer durante toda esta entrevista. Não, nem sequer foi uma frase brilhante minha. Sim, o que eu estava a dizer uma, é que. Para as pessoas que não. Que, como é óbvio, não ouviram o nosso primeiro take, também foram cerca de 7 ou 8 minutos, sim, que não estavam a gravar, basicamente. O que eu estava a dizer ao Quadros é que a imagem que eu tenho dele é a pessoa que tu chegas e pergunta, então, está tudo bem? E o Quadros invariavelmente diz, epá, não tens trabalho? Está tudo bem. Tem trabalho, tem trabalho. Depois tu vais perceber, e ele tem muito trabalho. Ele tem sempre imenso. Estás em 20 coisas ao mesmo tempo, não é? Tinhas-me comparado com aquelas pessoas a que o teste, sim, a que o teste corre mal. É verdade. Diz que tem sempre que o teste corre mal e depois tiram 19. É isso mesmo, é isso mesmo. Há sempre aquela aluna que nós perguntamos: então, colega lá, correu-te bem? Não, correu mal, depois teve 19. Tu és um bocado isso. Aliás, tu eras bom aluno? É pá. Era muito, muito, muito bom a coisas e muito mal a outras. Foi que coisas é que eras bom? Fui melhor aluno da faculdade da matemática. Tive 19 e 20. Isto porque tens um curso, é? Na faculdade, tens um curso. Sim. Tens uma pessoa com estudos ou quadros? Claro que sou. Tirei gestão e ainda tirei pós-graduação. E na altura os cursos eram 5 anos. Mas a gestão nunca te serviu para grande coisa? Ou serviu? Eu trabalhei em gestão durante 2 ou 3. Fui eu que. Caixa Geral de Depósitos, estás a ver aquele edifício grande. Quem é que fez a gestão de custos daquilo? João Quadros. Torre do Tombo. Eu. BES. Não. Não. Gestão de custos dos projetos. O meu pai tinha a maior empresa de engenharia, não de construção, de projetos de engenharia. Uhum. E eu fazia a parte de gestão de. Olha, a parte que normalmente tinha mais que fazer, porque era como é. Os desvios que estava a ter o projeto em relação ao inicial, que é uma coisa em Portugal acontece muito. Então, e a gestão da tua vida? Aqui? E a gestão da tua vida? Ah, pá, isso nunca tive. Não, nunca tive. Não tenho. Tinha a minha ex-mulher é que tratava disso. Então, e agora? E pá, agora estamos assim um bocado a navegar à vista. Falando ao contabilista, então não pagaste não sei o quê, e a segurança social já estou a fazer 4 mil euros e agora? Ah, vou vender a Bimbi e pagar a segurança social. É assim um bocado de navegação à vista. A minha pergunta é esta, se a da altura, na tua vida, tu não te tens chateado com algumas pessoas, hoje em dia, pergunta nem é bem essa, achas que a ideia que eu tenho é que tu podias ter sido o quinto elemento dos Gato Fedorento. Achas que isso o podia segundo. Ter acontecido? Ou o segundo? Não, não. Antes dos Gatos Fedorentos apareceram, eu e o Ricardo já tínhamos falado daquilo. Já tinha? Já. Até já tínhamos mandado. Tínhamos feito um texto de abertura para aquela série americana, para aquela coisa americana, daquele gajo que eu nem gosto muito, aquele gordo. Já não faz. Pá, não me lembro, não interessa. Vocês tínhamos feito um texto e mandámos para lá como, e os gajos adoraram o nosso texto, até nos mandaram uma coisa a dizer que pá, texto muito fixe. Tínhamos piadas melhores que do stand-up de abertura do gajo nesse dia, garanto. Bem, ó. E os gajos gostaram e mandaram uma coisa a dizer que o problema é que nós tínhamos que mandar sempre os textos por um. A partir do momento em que não, nos Estados Unidos não mandas os textos por um agente, acabou. Os textos já estão. Já nem podem voltar a passar. Bem, ó. Estão queimados. Vocês funcionavam como dupla? Sim, bastante. Especialmente a gozar com os outros, lá das expressões fictícias. A fazer a vida aí. Ok, vocês chatearam-se, como acontece com muitas pessoas. A minha pergunta não vai para aí. Achas que nunca mais na vida vais trabalhar com o Ricardo? Pá, sei lá, é dessas coisas que uma pessoa não. Acho um bocado difícil, porque eu também já não quero trabalhar muito mais tempo na vida. Mas tu vais viver de quê? Quadros? Explica-me. Pá, tenho ideias. Pá, quer dizer, quero, mas quer que escrever um filme, pá, ganho um Oscar e pronto. Tu tens essa do Oscar. Isso é uma das declarações mais inusitadas tuas. Não é nada inusitado. Tu queres ganhar um Oscar? Eu quero, pá, e vou ganhar. Eu continuo a dizer-vos isso. Mas com um filme de comédia? É com os filmes de comédia para ganhar Oscars? Não é bem um filme de comédia. Okay. Eu tenho ali 3 ideias. Daquelas 3 ideias, todas merecem um Oscar. Todas merecem? A sério, se forem feitas daquela forma em que estão, ainda não estão todas escritas. Sim. Mas juro-te que já vi Oscars para o melhor argumento muito piores do que aquilo que eu ali tenho. Portanto, o que é que eu quero é um Oscar para o melhor argumento. Mas vamos cá ver, a mesma pessoa que está a dizer que vai ganhar um Oscar com o seu argumento, numa das suas 3 ideias que já tem preparadas, escreveu já quantos filmes? Quantos filmes é que já escreveste? Um. Que foi qual? Foi uma coisa, a Arte de Roubar. Mas não ganhou um Oscar nenhum, Arte de Roubar? Não, claro que não ganhou. A Arte de Roubar não foi um filme para eu ganhar. A Arte de Roubar foi uma coisa que eu. Para já, eu acho que é dos melhores filmes portugueses. Foi ver o guião a nível daquele estilo, não é? Sim. Apesar de eu preciso que vocês leiam o guião do que vejam o filme. A quatro, mas nem parece teu de dizer, para já é um dos melhores filmes portugueses. Foi tu que escreveste isso. Não, é isso, não, não, mais divertidos dentro daquela coisa. Sim. Tem um. Para como é que coisa? Então vai lá ver. Viste Arte Roubar? Não vi. Então vai ver, a sério. No sentido de divertimento. No sentido de divertir, não é? No sentido que ele não tem ambição nenhuma. A Arte Roubar não tem ambição, só tem uma ambição de divertir e de contar uma história. Em português, normalmente, como contam lá fora, e sentar com aquelas preocupações, pá, que normalmente tem o cinema português, apesar de haver coisas absolutamente espetaculares. Claro, quem me dera a mim ter-me lembrado Mil e Uma Noites a saber fazer aquilo. Mas, pá, sim, acho que aquilo é muito bom, acho que o argumento era bom. Não, eu escrevi aquilo em 12 dias e ganhei o ICA. Em 12 dias? Bem, sim, podias fazer workshops a dizer como ganhar o ICA em 12 dias, não é? Sim. Sim. Aquilo foi uma conversa que eu tive uma vez com o Lionel, pá, no Lux, ao balcão. Uhum. Uma vez ele estava a dizer, pá, gostava de um filme que começasse assim. Eu disse, pá, por acaso tenho uma ideia para um filme na areia, conta-lhe um bocado. Estivemos para aí 6 meses sem falar. E depois ele telefonou-me para aí a 15 dias do coisa do ICA, do concurso do ICA, é pá, preciso de um guião para concorrer ao ICA. Trancaste num hotel, não foi? Num quarto de hotel? Tranquei num quarto hotel. Exato. E comecei a escrever aquilo. Podias ter feito, mas era um remake do Pátio das Cantigas, estavas rico. Pois. Vês? Mas estás no cavalo errado, não é? Rua. Isto é saía, triste. Saía com um chapéu e uma gabardina. Isto vai começar. Ó, Quadros, a ideia que eu tenho... A ideia, a certeza é que tu és alguém que tem muitas ideias para o humor, não é? para a escrita, mas também para outras coisas que não têm nada a ver com a escrita. Tu tens, sim, ideias, ponto. Sim, sim. E também tens teses. Eu falo sempre na mesma tese, que é a tese mais mirabolante sempre que alguma vez ouvi, da Média, não é? Não era mais mirabolante, vai-se confirmar mais tarde ou mais cedo. Eu liguei-te, tu explicaste isso na rádio, uma tese que demorou mais de 20 minutos a explicar na rádio. Qual, sim, é a tese? Tudo, qual é a tese? É muito longa, agora não vale a pena, sim, estar, sim, com grandes coisas. Mas basicamente, num minuto, assim, em palavras, como é que era? Pá, aquilo mais ou menos, aquilo, obviamente os gajos tinham-se desfeito o corpo da filha, e aquilo tem timings do caraças. A primeira semana, pá, devem ter escondido o corpo no carro, ou assim. Sim. Eu acredito que aquilo aconteceu por acaso, do género, pá, acontece, eles davam um remédio à miúda para a miúda adormecer, se calhar deixaram lá o frasco em cima. Pá, os miúdos gostam do sabor daquilo, etc. Pode ser assim, uma merda dessas, tomou aquilo e coisas. Os gajos, para eles isto é Marrocos. Uhum. Pá, imagina que tentaram reanimar a miúda, e reanimar implica, pá, massagens... Cardíacas, seja ao ponto de poder, sei lá, danificar costelas e, exatamente, coisas assim. Partir externo. Como é que depois justifica isso à polícia? Uhum. Pá, acho que houve ali esse momento de deixar os filhos sozinhos, e se a miúda estava com excesso de, claro, de barbitúricos e não sei o que, ia ser complicado. Pronto, e depois aquilo há um segundo momento em que eu digo que é verdade, ele já telefona à irmã para vir, e a irmã vem. Pá, a irmã é que sai com o carro do gajo, e portanto para mim a irmã entrou nisso e levou o corpo até um sítio qualquer. E depois há um momento também para mim muito importante, que isso já é eu nas minhas teorias mais mirabolantes um bocado, mas que é um bocado que é, para desfazeres daquele corpo, pá, precisas de coisas que, como ácidos, estás a ver? Uhum. Com ácidos, pá, rapidamente desfazes do corpo. E há um momento logo passado 15 dias em que ele vem... O pai da miúda vai a Londres só por 2 dias e vai ao hospital e traz ácidos na mão. Não, mas perde a carteira, que é uma coisa extraordinária. No meio disto tudo, o gajo perde a carteira. É isso que é bem que fez mais confusão. Enquanto vai daqui até Londres, assim não pode perder a carteira. O gajo já acabou de perder a filha. Pá, um grande azar a seguir perder a carteira daqui até Londres. Okay. E eu acho que aquilo. Mas qual é a tua teoria? Eu vou dizer. Sim. Eu adoro. Porque não entendo ele. Porque ele era médico ao hospital, num dos hospitais principais. Sim. E era apontado como próximo ministro da saúde lá no Reino Unido. Se calhar. Sim, era amigo do Tony Blair, não é? Exato. E o que lhe dava jeito, se calhar, naquele momento, para ter acesso àqueles sítios do hospital, provavelmente tens o teu cartão. Em perdendo a tua carteira com o teu cartão, para teres acesso àqueles sítios do hospital, se calhar tens um cartão. Pois. Neutro, que te dão para não sei o quê. Portanto, eu acho que essa viagem foi a ideia feita para ir e voltar e trazer o ácido que depois serviu para te comprar. O que é que Gonçalo Amaral terá a dizer dessa tua teoria? Foi essa a teoria que eu te apresentei na altura. A minha teoria, que não é teoria. Eu não tenho a menor dúvida que a filha morreu. Pois, eu devo ser a única pessoa no mundo que acha que ela foi mesmo raptada. O quê? Deve ser a única pessoa no mundo que acha mesmo que ela foi raptada. E depois, a minha teoria para descobrir a média era muito simples. Era contratar aquela vidente inglesa, sim, muito famosa, uhum, e ela tentava falar com a média. Se a média falasse, é porque estava morta, e ela perguntava-lhe, olha, onde é que estás, não é? Se não falasse, é porque estava viva, e então continue a procurar. Mas certo. Podia não conseguir contactar com todos. Claro, pois. Como assim? Ela contacta mesmo com todos os mortos, todos. Mas eles respondem? Uma vidente boa, sim. Eles respondem? Não é tipo lista telefónica, agora vou ligar aqui para não sei quê. Pode haver gajos que não querem atender, os mortos não são todos iguais. Mas não sei. Esta gaja já estava a ligar outra vez. Aliás, é uma das coisas que sou eu, se fosse espírito, ficava fodido. Que é o espírito vem sempre à noite. Quer dizer, se um gajo já está a descansar, claro, nessa altura eterno, que o vêm chamar. Nunca tiveste nenhuma experiência paranormal? Isso não existe. Estou contigo, Quadros. Como assim? Então e os relatos impressionantes de pessoas que tiveram experiências paranormais? Tenho uma data delas. Pessoas que tiveram bêbadas e que tomaram comprimidos e cogumelos e merdas. Tu não acreditas em nada? Não, absolutamente. OVNIs? Isso é outra coisa. Pastorinhos de Fátima? Nossa Senhora. Pastorinhos de Fátima, mas Pastorinhos de Fátima parece que estás a falar de um doce regional. Vou-lhe comer dois pastorinhos de Fátima. O que é que achas? Não tens ideia. Por exemplo, sim, isso é ridículo, Fátima. É das coisas mais ridículas que pode haver. Quer dizer, uma coisa inventada no tempo de Salazar, completamente idiota. Quer dizer, nada daquilo faz sentido. Então... Eu também acho ridículo, mas estou-te a perguntar. Eu estou aqui no papel de entrevistador. Não venho para aqui dizer as minhas... Para mim, todas as religiões são completamente ridículas. Eu acho que é a pior coisa que existe no ser humano e é a coisa mais... mais confusão me faz mesmo. Como é que ainda existem religiões? Porque é uma coisa mesmo que faz sentido quando um gajo não sabe, ver que era um raio, uma coisa a arder e bate pedras e faz fogo, pensa que tudo aquilo deve haver alguém que tenha feito aquilo e não sei o que mais era. Mas só com o conhecimento que nós temos hoje do mundo, pensar que existem deuses, é uma coisa completamente idiota. Temos que assumir que é. Não há nada que não esteja mais ou menos explicado. Tirando o facto de teres uma raça que é tão inteligente e ao mesmo tempo tão estúpida e tão egocêntrica, que acha que a vida não pode ser só isto. Eu tenho que viver, e depois disto eu continuo. Então era só o que faltava continuar a ver gente a ir ao cabeleireiro e almoçar e ficar aqui no almoço e eu acabava aqui. Não, vou ser uma bolha de gás que anda por aí, não sei o que. Ok, mas há a teoria de que, aliás, há a teoria, não há a dúvida sobre o que é que despoletou o Big Bang, não é? Sim. E aí pode efetivamente ser alguma coisa divina, não? Para ti não? Para mim é tudo muito matemático. Tudo bate certo. Eu adoro, se há uma coisa que eu leio é science e tenho completa loucura do espaço. Farto-me de ler essas coisas. E tudo bate. O que te pode arrepiar um bocadinho é o facto de tudo estar feito de uma maneira tão matematicamente correta. Existe uma fórmula quase para explicar tudo. Não há de repente uma coisa no universo que age de uma forma inexplicável. Sim. Não há. Não há a fórmula. Olha, isto tem a fórmula estragada. Não há. Tudo se encaixa numa grande fórmula matemática. Ok, mas eu estava a falar de um momento anterior. Que existe no outro universo, ou não sei o quê, seres capazes de criarem um universo matematicamente daquela forma, se calhar há. Eu gosto muito da história do Alien, do facto do último Alien, quando eles decidem, bora aí à procura do criador disto. O Alien, não é este filme, mas o anterior, a história é que o Prometheus, não é? Exatamente. Aquilo no fundo é uma raça que vem, chega aqui ao nosso universo e, no caso da Terra, criou o primeiro dinossauros. Cientificamente, vieram os dinossauros. Aquilo não deu grande coisa, não sei o quê. Depois criaram os humanos. E agora estão a pensar em pôr isto cheio de aliens. Mas pronto, são os gajos. E aquilo, o que é giro no Alien é que é tipo, nós já percebemos que eles existem. E nós agora vamos embora aí lá ter com eles para nos explicarem como é que fizeram isto e não sei o que mais. Se me disseres que existe uma raça, não sei o que criou isto, ok, eu até posso acreditar nisso, mas não tem nada a ver com Deus, sim, sim. Nem com uma presença espiritual constante na tua cabeça. Uhum. Isso no máximo será uma experiência científica muito bem sucedida. O facto de ser ateu ajuda a ser-se melhor humorista? Deve haver poucos humoristas que não sejam ateus. Se pois, calhar ajuda. Era nisso que eu estava a pensar. Calhar, pá, sim, acho que ajuda no sentido de... Pá, quer dizer, eu acho que há pessoas religiosas que podem gozar com a própria religião. Uhum. Por isso, se és capaz de gozar muito com a tua... Olha, como fazia o Woody Allen com os judeus. Sim, não é? Sim, sim. É, se, eu acho que uma pessoa... Não sei. Só se uma pessoa é tão religiosa... Todos os católicos chegam a um ponto em que acham que se eu fizer isto, Deus me castiga. Uhum. Aí acredito que um humorista católico tenha aquele problema. Ei, isto agora já está. Pronto, agora já vou penar, já vou queimar dois esta anos. Piada vale... É capaz de valer-me um inferno. Uma eternidade de penitência, sim. Ou vão pôr um cancro. As mesmas pessoas que dizem que a vida não pode ser só isto, esta expressão também é usada quando se pergunta, acreditas que há vida para além da... Da morte. Do nosso planeta. Planeta. Sim, mas certo. Estatisticamente a probabilidade de existir mais vida é óbvia que é enorme. É enorme. Sim. Faz sentido essa coisa. Mas será que existem extraterrestres? Pá, tem que existir. Antenas? Não, antenas. Eu acho que isso é lá está o limite do nosso pensamento. É como pensar no nada. Por isso é que nós temos essa cena da morte. Tu não consegues pensar no nada. Uhum. Quando tentas pensar no nada, vês o quê? Tudo branco? Tem nevoeiro. Nada tem um bocadinho de voeiro. Eu vou para o nada, o nada é aqui. Mas como é que é nada? Eu não sinto nada. Uhum, uhum. Nós não conseguimos imaginar o nada e portanto temos esse problema com a morte. Sim. Não consegues. Eu também não consigo imaginar o nada. Mas o saber da existência do nada é para dar-me um conforto do caraças. Eu saber que. Eu se me viessem dizer assim, ir à morte, há merdas. Foda-se. Pronto, estava fodido. O gajo não tem saída. Eu às vezes estou aqui e apetece-me não viver mais. Mas também. Eu vou viver para sempre assim numa cena muito estranha, vou encontrar os meus... Aí encontrar os meus familiares todos que já morreram, já me livrei deles e agora tenho que levar com eles. Repara, não sei realmente o que tu estás a dizer faz algum sentido. Imagina que alguém se quer suicidar justamente para pôr fim à vida e que seja aquilo... Uhum. Mas se há vida para além da morte, essa pessoa nunca se consegue. Pois é, nunca se consegue libertar. Nunca. Eu não houve um momento da minha vida... Isso é terrível, no suicídio perde sentido. Sim, já viste. Sim, sim. Pá, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Pá, eu acho que uma das melhores coisas que existe, é verdade, é o facto da vida ser finita. Sim, isto é um gajo claro. Que acontecia. Isto claro. É, não faz sentido nenhum a alguém que acredita que há vida para além da morte suicidar-se. É um contrassenso. Depende. Sim, depende. Se há vida para além da morte, a pessoa... Não, mas pode ser uma vida noutros moldes, não é? Epá, a pessoa não, pensa, agora não vou. Não, mas se fores católico, tens logo. Se fores católico, é logo, vais logo parar ao inferno. Pois. Segundo Costa. Portanto, é. Suicídio e inferno? Antigamente nem sequer podias, nem sequer há enterros. Nem... Acho que ainda é agora, considerado. Sim, ainda é considerado. Tipo, crime quase. Sim, tu mataste, não será assim. Olha, é importante. Mas isto é outra. Que é aquilo que nós estávamos a dizer há bocado. Que isso é das coisas que mais me irrita. Uhum. Pá, que tu ainda te disse. Tu tens um universo. Pá. Em que quase tudo é matéria negra. No fundo, a vida é sempre uma coisa. Como é que eu ia dizer? A vida, apesar de ter muita força, quando aparece, começa logo a crescer e não sei o quê, a vida acaba, é uma coisa antinatural. Sim, sim. No espaço, 85-90% é matéria negra, não há vida. E é frágil e está completamente suscetível a todos os elementos externos. Etc, etc. E depois tu, de repente, pá, tens um planeta que fica a uma distância de uma estrela que faz com que se consiga existir vida nesse planeta. Sim. Nesse planeta desenvolve-se desde de um sapo até um gajo que é um macaco e depois um gajo que pensa. Uhum. Pá, uma coisa que é extraordinária. Pá, podia ter caído mais um meteorito, podia não sei o quê, não podia não ser nada disto. Pá, já houve essas sortes todas, tipo, foi-te acontecendo aquilo. Além de que já nasceste porque houve um que nadou mais rápido que exatamente, os outros e não exatamente. Sei o quê. Acontece-te isso tudo e depois chegas aqui e dizes, pá, isto não pode ser só isto, pá. Mas também pode ser só isto. Exato, tipo, só. Os únicos milhões de gajos que têm consciência da existência em todo o universo que a gente conhece. É tipo os gajos mais, pá, com mais noção do que é que podem olhar para isto e saber o que é, de alguma forma. Uhum. É pá, isto não pode ser só isto, não pode ser só um universo com milhões de estrelas, galáxias e não sei o quê. Não. Sim. Estás a falar em relação a ti, assim, uma coisa absolutamente irada. Uhum. Pá, é idiota, é mesmo tipo. Pá, é mesmo, é como se houvesse a única feira popular do universo e tu acabas de andar, não pode ser só isto, não pode ser só isto, isto é a melhor montanha russa do mundo, não é, não está lá, até depois isto não é nada. Tens medo de morrer? Zero. Não tens medo nenhum? Não. Tenho desejo. Tens desejo? Tenho mais vezes desejo de morrer do que medo. Essa coisa, esse lado negro não do é um humorista... Lado negro. Pá, eu tenho realmente alturas em que mesmo se não tivesse filhos, pá, a sério, já pensei nisso, já pensei tipo a suicidar-me, talvez até, mas já pensei muitas vezes em que nessa, já houve alturas da minha vida em que pensei, foda-se, nunca mais chego. Uhum. O descansinho. O que eu queria perguntar era se pá, deixa de receber cartas da Paula. Pá, já tenho que pôr ali moedas. Ai, já, epá, estou a ficar velho. Aí dá-me aqui o cabelo. Epá, uhum. Descansinho. Terias alguma coisa que eu vou vestir hoje? Olha, no descansinho, terias alguma coisa que gostarias de colocar na tua cama? Não, pá, não. Não ias perder a oportunidade de meteres ali uma piada? Eu disse no outro dia. A quem? Na outra entrevista. No Expresso? Fizeram-te esta pergunta? Quase, foi quase. Não te fiques assim, não fiques. Fiquei triste com isso. Volta, vá lá. Está bem, está bem. Então voltei. Portanto, epá, não, perdias a oportunidade de fazer uma piada? Epá, não pago a piada, só tinha piada se eu visse. A partir do momento em que eu deixei de existir, pá, que só fodam todos, quer lá saber. Olha, ficou-se a rir de uma coisa que fiz. Eu não vou sentir isso. Lembras-te alguma vez de uma piada que te salvou? E eu não vou aqui recordar-te a piada que eu mais gosto. Sim, tu não já vale, sabes. Do teu pai. Do teu pai não vale, não é? Não, essa não me salvou. O meu pai é que... Sim, mas... Ok, tiveste... É um momento ótimo. Epá, eu agora, durante o divórcio, houve muitas autopiadas que me salvaram. Autopiadas. Tipo, pá... insultar-me, fazer piadas sobre mim próprio, que me salvaram. Era aqueles momentos em que... Terias a possibilidade de escrever um livro quase sobre essa temática, sobre o divórcio? Sim. É pá, uma das mais interessantes. Toda a minha vida é uma coisa do caraças. Pois é. Sério, com vários episódios assim, que acontecem uma vez na vida de uma pessoa. Coisas, normalmente acontece assim, uma coisa na tua vida, para além da morte dos pais e daquelas coisas que acontecem. Assim, uma desgraça grande. Eu pareço um bocado um fado. Parece tipo, assim com seis coisas que nunca acontecem. Pá, que acontece uma vez. Mas quais foram as grandes graças da tua vida? E pá, agora eu digo aqui por seguida. Pá, agora uma coisa que eu às vezes digo, mas ninguém sabe muito. Mas até agora até digo. Tipo, pá, torturado na infância. Foi torturado na infância? Sim. Pá, cenas. Pá, muita violência. Mas não é, não foram os meus pais. Nem fui sumizado nessas merdas. Mas... Só para esclarecer, tá? Só para esclarecer, não é? Sim. Não tá, só... Continuo vírus. Nisso. E, pá, a minha mãe foi atropelada, eu e a minha mãe e o meu irmão fomos atropelados na Avenida da República, eu com 6, eu com 7. E foram a minha atropelados? Mãe... Sim, a minha mãe teve 2 fraturas de crânio, teve 1 ano e meio, para aí, para além do tempo que teve em coma. E tu? Epá, agora puto, eu vim da Avenida da República trazido por uma pessoa desconhecida, eu vi a minha mãe voar, ainda havia polícia sinaleira. Bem. Ainda havia polícia sinaleira, o gajo baixou o braço um bocadinho antes de tempo, quando nós íamos começar a passar, e vinha um gajo da PID, no Volkswagen, azul, claro, e pá, e aproveitou para passar por meio de 2 carros a acelerar, tipo 80, 90. E a minha mãe teve sempre de desempurrar para a frente, ainda me acertou no pé, no carro, e depois acertou na minha mãe, que foi pelo ar e aterrou assim 2 vezes de cabeça. Bum! Bum! Segunda deixou-se uma poça enorme de sangue. E começou a dizer, bem, a senhora morreu, leva uns miúdos para casa e não sei o quê, não sei o que mais. E foi assim. A minha mãe teve 2 fraturas de crânio daquelas, pá, que é quase impossível sobreviver, mas sobreviveu. Sei lá. Essa história nunca tinhas contado? Essa história é incrível? Tenho várias. Tudo o que tu possas imaginar. Já estiveste perto de morrer nesse acidente? Já tive algumas vezes perto de morrer, mas não nada de... Sim, mas de saúde eu nunca tive assim muitas coisas, é mais coisas à minha volta a acontecerem. É mais isso. É uma coisa que eu não digo muitas vezes, mas tenho uma filha com uma doença raríssima. Uhum. Está ótima. Está ótima, mas pronto, mas foram momentos duros na altura, até porque foram ditas coisas que não tinham nada a ver. E perante esses acontecimentos, a minha mulher, a ex-mulher, também já está bem, mas teve esclerose múltipla. Eu agora vou ficar aqui. A tua vida não foi propriamente fácil, sendo que o humor. Sim, sim, sim. Não, se quiseres, eu tenho, pá, estou cheio delas. E o humor protegeu-te de alguma maneira, não é? E nessas alturas o meu humor protegeu-me muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Pá, porque é bom. Sim, é bom para ultrapassar essas coisas, ainda fazer piadas sobre. Às vezes ia jantar com as pessoas no pós, saberem do. Pronto, que se tinha passado a seguir a nascer a minha filha e o que se passava com a minha mulher. Ia-me jantar fora e aquilo estava um clima de merda. Uhum. Porque as pessoas não sabem bem como reagir a essas coisas. Quem era teu amigo até ali, de repente parece. Sim, o que é que se deve dizer, não é? Se trata de uma maneira diferente, estás a ver? Uhum. Epá, eu não queria me tratar assim de uma maneira diferente. Pois, portanto, tinha que quase eu puxar os assuntos e fazer piadas sobre isso. É como aquele pessoas... ambiente que há outro nível, é certo, mas nos funerais tu nunca sabes dizer. É, lembro-me uma vez, tu estavas no funeral do pai do Marco, ou não? Não. No funeral do pai do Marco aconteceu uma coisa curiosa. Estava uma série de pessoas amigas do Marco, mas o Marco não estava nesse grupo. E estávamos todas assim a falar, não é? Assim, uma série de pessoas, muitas delas ligadas, obviamente, ao humor, uhum, à rádio. E, pá, e de repente o Marco chega. Ok, nós estamos a ter uma conversa normal. Uhum. Pá, entretanto, chega o Marco. Uhum. E nós ficamos. Oh, ninguém sabia, propriamente. Pois isto é, é claro. Tantas pessoas que trabalham para a comunicação, que fazem disto de vida, e de repente há ali um momento em que ninguém sabe o que é que há de dizer. Uhum. E o Marco, oh, pá, teve a melhor saída de sempre, que foi. Começou-se a rir e dizer: pessoal, é pá, a sério, meu, falem qualquer coisa, deixem-me à vontade. Pois, tipo, um eu estou bem, isto é uma fatalidade. Tipo, isto pode acontecer, não, sei, não se preocupem, eu estou bem, não sei o quê. Podemos falar de outras coisas. É preciso. E ele é que foi o Marco a desbloquear. Pois, assim, pois. Não, pois. Pá, há muitos estereótipos de cena. Pá, uma pessoa fica, mesmo que não sintas, às vezes não é uma coisa que sintas mesmo, mas ficas naquela posição. Eu não, eu com os meus amigos, e sempre foi o gajo que telefona a dizer: é pá, tal e tal. Uhum. O que é que se passa? Mas pá, houve alturas como agora do divórcio em que foi muito duro para mim e pá, ninguém me telefonava, estás a ver? Ninguém me telefona a dizer, então, estás fixe, não sei o quê. E, pá, as pessoas é tipo, aí, pá, o gajo esteve tanto mal, não vou ligar. Mas ajuda, claro que o humor ajuda. Uhum. Não sei, quer dizer, ajuda muito mais, se calhar, pegar numa caçadeira e dar um tiro a alguém, ou assim, uma coisa, mas... Ou não pensar nisso, ou tomar 25 comprimidos, ou mandar dar assim, mas dá uma ajudinha para mim. Olha, tu também és conhecido por seres bastante reativo, por vezes até a nível físico. Sim, sim. Mas agora estou muito mais calmo. Estás mais calmo a esse nível? Não tens reagido de forma intempestiva? Não, eu ali no Twitter reajo sempre tudo para o caralho, neles e não sei o quê. Mandas para o caralho, sempre. Toda a gente. Sim, sou super ordinário, sou pá, muita... Digo, eu sempre tive um bocado, se tu me conheces dia a dia, eu não digo assim palavrões, isso é uma pessoa educada. Uhum. Mas eu ali no Twitter já disse, há ali gente que espera, sabes, o comportamento de figura pública. Já não sou boa figura pública, estou tipo, caralho, não sou figura pública nenhuma. Pá, não é sentido, pá. E parece que uma pessoa parece a ter uma responsabilidade, mas pá, não tenho responsabilidade nenhuma, não ando a fazer programas para as crianças ou não sei o que. Claro, não claro, ando claro a querer ensinar absolutamente nada a ninguém, nem é coisa. Portanto, não tenho responsabilidades dessas. Sim. E há muitas pessoas que te abordam, partindo logo do princípio que a figura pública não te manda para o caralho. Uhum. É pá, eu mando-te. Mando-te e me chateares, agora amanhã encontrarmos não em frente à boxe para te dar uma carga de porrada, meu cabrão. Sim. Por acaso há um bocado essa ideia que a figura pública não pode mandar outra pessoa para o caralho. É extraordinário. E para mim, ainda por cima, há alguma diferença. E na verdade não pode. Não, vão dizer, aí vais perder todos. Vou perder o quê? Digam-me lá, o que é que eu vou perder? Olha, eu lembro-me, há uns anos atrás, que saiu uma... Há uns anos é sempre atrás. É verdade, olha, desculpem. Portanto, há uns anos surgiu uma fotografia, se não era da Rita Pereira, era... era assim de uma Sofia Ribeiro, era uma Cláudia Vieira, não sei, mas acho que era uma Rita Pereira, é possível. Okay. E o que acontecia era, na praia, ela fazia um pirete para... E então o título era, Rita Pereira, imagine-se, não sei se foi a Rita Pereira, Rita Pereira fez um pirete para a câmara da... Uhum. Porquê que será? Ah, e era negativa, é mal educada, mal formada. Sim, sim. Pá, que, ela estava a fazer um pireto, porque ela estava na praia e estava a invadir a privacidade dela. E o pressuposto era o mesmo, que é, ela nunca vai fazer um pireto, não é? Exatamente. Aqui invadir. Claro. E ela fez um pireto, eles fizeram daquilo grande destaque. E depois, cada vez é pior, e cada vez é, sabes que tu de repente pões a pata fora do sítio, ou seja, quando tu és muito figura pública, ou muito no sentido de... Pá, não, ainda não arriscaste muito, ou arriscas um bocado que seja. Eu às vezes as cenas que o Marco tem, discussões e não sei o quê, e há outros gajos que às vezes são um bocado destruídos porque fizeram uma piada ou porque disseram uma coisa no Facebook ou na net, de alguma forma. Pá, para mim isso é difícil de acontecer porque eu estou-me nas tintas. Estás a ver? Eu estou mesmo nas tintas. Quer dizer, nunca estou naquela posição em que me digam... Pá, vou tirar o teu contrato porque tá, da Sumol, porque não sei o que, não sei o que mais. Eu não faço publicidade, não tenho que ter esse problema. Pá, às vezes há pessoas que dizem, falam para o Jornal de Negócios, pá, vocês não podem ter um gajo que escreve para o Jornal de Negócios que manda para o caralho as pessoas. Pá, se o Jornal de Negócios achar que uma coisa tem a ver com a outra, pois. Pá, mandem-me embora, na boa. Acho que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas, quer dizer, podes ter no Jornal de Negócios um gajo, percebe? Não, mas há quem advogue que agora está tudo ligado, não é? Em que sentido? Por exemplo, as pessoas agora quando contratam alguém para uma empresa, muitas delas vão logo ao Facebook perceber que personalidade é que ele tem, não pois, sei o quê. Pá, mas eu pode dizer assim, ah, mas o Facebook não tem nada a ver com a não, mas com eu, a minha mas eu assumo que a minha que eu sou assim. Portanto, quem me contratar ou quem não tem me contratado não é uma surpresa mandar para o caralho. Pois, contrata o bolo, não é? Já sabe que eu sou assim. Ou que foi andar à porrada com o jornalista do Expresso ou que foi não sei o quê, porque já sabem que eu sou assim. Não é uma coisa que venham ficar chocadas. Eu não ando o tempo todo a dizer, nem ando a vender o Renova. Aí o gajo que ainda Renova agora. Pois. Tem o pipi aos saltos, não? Como fez o Real Madrid com o Ronaldo. Ah, é melhor mudarem a fotografia dele porque... Sim, eu percebo que pessoas que às vezes têm... Pá, que vivem de fazer algumas publicidades, que se corram o risco de associar o gajo que disse aquilo a outra coisa. Agora, à marca e não sei. Agora, associar aquilo ao trabalho de argumentista me parece um bocado... Claro. Mas ao mesmo tempo, isso até pode ser uma mais-valia para ti, porque o humor, tendo esta irreverência, este rock and roll, etc. Não sei se é. Pá, no total não é. No total não é, claro que não. Eu poderia estar a fazer coisas para empresas e para mais... Pá, tenho a certeza, se eu me portasse bem, estava muito melhor na vida. É que eu... Mas não estava... Eu gosto muito dos exemplos tipo o Lenny Bruce. Claro que agora o gajo já morreu e as coisas já passou muito tempo e nós temos outra visão romântica da coisa. Mas na altura aquilo deve ter sido lixado. E... ele devia ser altamente incómodo e podia também ter esse tipo de problemas, entre aspas. Ele mandava os gajos para o caralho ou não sei o quê. Mas achas que ganhava um estatuto de... Sim, hoje o Lenny Bruce é Deus, não é? Pá, talvez, mas depois se calhar passou-se a férias em sítios piores. Certo. Não, isso sim, sem dúvida que sim. Sim. Lá, mas tu de vez em quando também te pegas com a crítica ou estás sempre... Não, eu adoro. Pá, sabe, coisa que eu adoro e costumo pôr aqui é os gajos que me insultam na página do Jornal de Negócios. Pá, ainda esta semana puxa. Pois puseste, pá. Tão bom. Sério? Pá, o gajo acusa-me de ser o assassino das pessoas da coisa. Pois eu e como é a escumalha da escordalha. Tu e mais a escumalha da escordalha mataram 46 pessoas. Pá, claro que eu tenho que ver aquilo no Twitter, do caraças. Pá, imagina o gajo, ainda assim é maiúsculo, imagina o gajo lá a escrever. Pá, furioso. Há um momento espetacular e que eu penso, fogo, pá, tive culpa daquelas 46 pessoas. Eu e a escumalha da escardalha. Até pensei em fazer uma empresa, escumalha da escardalha. Escumalha da escardalha é um bom nome. Pá, porque falamos. Eu reajo às críticas bem, na boa. Às críticas ao meu trabalho, na boa, não é? Eu cheguei-te a ver a colocares o teu telemóvel a dizer: olha, tu, vem cá, está aqui o meu telemóvel. Isso normalmente são. Pá, é verdade, há pessoas que entram ali no Twitter que é assim: tu és um grande idiota, João Quadros. Pronto. E depois acham que há um limite. Eu só chamei o idiota, eu já não posso olhar. E tu pega no extintor daqueles bem grossos e enfiou pelo cu da tua mãe acima de chegar da casa e depois abre o coiso que é para ele deitar bafo pela boca e não sei o que mais. onde o tio apareceu, mas tu és não sei o quê, mas depois pões-te para aí a chorar. Eu disse, olha, se estou a chorar, foi se por acaso eu estiver a chorar, é porque o pipi da tua mãe sabia a cebola. E é com que eras. E essas pessoas acham que podem, foram só até ali, não é? Yeah. Epá, para mim não há até ali, a partir do momento em que já entraste naquela claro. Já entraste na fase do insulto. Da fase do insulto podes passar para a fase física. Claro. Então, acho que é o normal, se tu estiveres aí alguém na rua, dizer, eu não sei, o cabrão, não sei o quê. À quarta vez, não vais ficar ali a dizer mais palavrões mais 10 minutos. Não, vais ter que dar um murro no gajo ou o gajo dá-te um murro em ti. Portanto, mais vale dizer, embora aí encontrarmos, vamos resolver isto, batatada. Já chegaste mesmo a chegar a vias de facto, a andar à batatada? Não aparece ninguém. É uma chatice. Ah, mas tu vais, tu marcas e vais? Claro que sim, fogo, vou sempre, eu estou lá. Tipo um duelo, marcas com a pessoa? Estou aqui neste sítio, estou aqui neste sítio. Pronto. Não vai ser um duelo, epá. Em princípio não vai durar muito tempo. O que eu sei hoje. Obrigado. Não, posso, também posso lá. Aliás, o gajo nunca deve ir para marcar uma cena porrada a pensar que vai ganhar. Pá, isso é a pior coisa. Claro, que claro. O gajo deve ir para a porrada sempre a pensar, pá. Ok, eu faço crossfit, sei umas merdas e não sei o quê, mas do outro lado pode estar um... Ainda hoje vi o gajo que foi campeão pelo Sporting de kickboxing. Uhum. Pois. Era daqueles que dizias, o que é que foi ao piolho? Pá, e pronto, e pá, me diste mal a cena e eu podia até dito àquele gajo, queres encontrar comigo? Sim. Pá, nunca mais me levantava. Quadros, é uma pergunta que fazemos sempre aqui no podcast, que é esta... Qual foi a cena de humor que tu viste que ficaste, como direi, com ciúmes de não ter sido tu que o fizeste? Epá, muita coisa. Quase tudo o que o Ricky Gervais faz. Sabes que eu não vejo muito humor. Não? Não. Vês o quê? Porno? Trabalho. Vejo porno. Muito. Agora menos. mas sim, trabalho. Pá, nem vejo, pá, já não vejo um filme... Pai, há uns 6 meses. Não leio um livro, pai, há uns 10. Não lês um livro? Porra, é incrível. Então o que é que tu fazes? Passas a vida na net, trabalho. No Twitter? Trabalho. Então, de onde é que vem a tua imaginação? Não é de ler, não é de... Pai, eu li muito até há pouco tempo. Pai, eu desde... É verdade, desde o divórcio eu não me conseguia... Agora estou melhor, mas não me conseguia concentrar durante 2 horas do filme. Uhum. Não conseguias? Não, ao fim de 20 minutos parava para pensar em alguma coisa que tinha a ver com aquele assunto. Estás a ver? Depois estava aí um quarto de hora a pensar, a ficar mais deprimido. Depois lá voltava ao filme, tinha que me lembrar um bocadinho onde é que estava. E depois estava a ver aquilo, apareceu uma cena que me fazia lembrar uma coisa qualquer. Uhum. Quando eu fui casado, lá parava e eu estava... Pá, não dá. Eu para ver filmes e para estar a ler, tenho que estar com a cabeça... Livros. Limpa, sim. E eu sou um esquizo do caraças. Quando entro nestas tipo de pressões que eu tive pós... Uhum. Só penso naquilo. Uhum. Eu vou profundamente aqui deitado no chão. A esta hora, daqui a 5 anos, ela vai estar a abrir os presentes de Natal com outro gajo. Ah, vou assim ao profundo, ao profundo. Então espera, contudo, esse ambiente hostil, de um certo modo, sim, nunca prejudicou o teu humor. Pelo contrário, até acho que ele tem vindo a ser aveludado. Ou achas que sim? Não sei. Não, isso é a vida ensina-te um monte de coisas e traz, sei lá, eu acho que também te ajuda a acontecerem-te várias coisas, ajuda-te a... Pá, tens de ser mesmo, tens de saber mesmo gozar contigo, pá. Tens de saber mesmo gozar contigo. Uhum. Eu esta parte do divórcio, pá, não, eu nunca tinha sido... Nunca tinha sido divorciado, nunca me tinham posto na rua, digamos. Sou sempre eu a acabar as relações. Ainda assim, me senti há muitos anos, foi assim uma experiência nova e que dá cabo do ego e de outras coisas. E portanto, um gajo tem que passar dessa fase, tens que começar um bocado a gozar contigo, senão estás feito. Uhum. Senão nunca mais. Agora, quem é que te faz rir? Quem é que tu gostas? Os meus filhos. Se os filhos fazem rir? Isso é um clássico, sim, epá, muito. Mesmo. Conta-nos uma cena que eles tenham feito que tu riste muito. Lembras-te de alguma? Assim, que eles tenham feito que tenha sido para ti genial. Que têm comicidade. Sim, sim. A minha filha, pá, tem um timing absolutamente espetacular e faz mesmo, pá, piadas geniais. Faz mesmo. Piadas geniais? Faz. Achas que isso pode ser genético? Humor ou não? Não sei, é possível. No caso da minha filha, são piadas de humor muito a negro e nas aulas estão sempre a dizer isso. Aí, a maneira como ela lida com o Mordo e com essas coisas e as piadas que faz a seguir tem muito, muito a ver com o que eu fazia na altura. Pá, ainda esta semana, o que é que ela fez? O que é que eles disseram? Pá? Que eu chorei a rir. Pá. Lembra-te lá. Ah, pá, fogo. Não me vou lembrar agora. Foram tantas. Eu agora tive 10 dias seguidos com eles. É pá, é do caraças. É pá, é mesmo do caraças. São dois miúdos muito especiais para mim. Que idade que eles têm? Têm 11 e 12. Meu filho desenha muito bem, é um artista do caraças. Tenho visto no Twitter? Ah, maravilhosamente mesmo, tem um talento impressionante. Ah, e a minha filha tem imenso jeito, temos cenas de teatro e humor, pronto, sai-se com as melhores piadas e tem mesmo um timing muito bom e diz coisas muito boas. Mas são sempre brutais, é? Sempre brutais. Pena não te lembras de nenhuma. Pá, para casa é estranho não me lembrar agora nenhuma, mas é mais ressaca que outra coisa. Pode ser que te lembres. Entretanto, aqui há algumas perguntas. Eu há bocadinho, desculpa Alvin, há bocadinho ia-te perguntar uma coisa, depois acabei por não perguntar. O humorista tem sempre um lado mais depressivo. Porquê é que tu achas que isso acontece? Posso fumar? Podes. Claro. Aqui, em tua casa, aqui sabes, é a minha casa. Sim, importa dizer que fomos muito bem recebidos pelo João Quadros. Estamos sentados ao sofá. Não há nada. Não há absolutamente nada. Quando os miúdos não estão. Não vou abrir isso, faz barulho. Quando os miúdos não estão cá, pá, é como se não. Eu, pá, não há horas. Se tens a tua vida quando estás com os miúdos e a tua vida quando estás. Pá, isso são. Pá. Dr. Heckel e Mr. Jay. Outro dia estava a falar com um amigo meu. E gosto desta história porque eu não sou pai, não é? não tenho esta experiência. Que era o Nuno Reis, que é o diretor da Antena 3. E eu liguei-lhe. Então, não sei o quê, estava a falar com ele. E da altura ele diz-me assim: olha, agora tenho que desligar porque vou entrar aqui para ver o Homem-Aranha. Ah, mas sim, olha, pois fomos pai, esses filmes eu vi todos. E diz assim: ah, é? Então quando é que vais ver as Tartarugas Ninja? E eu disse assim: por acaso já está marcado para a semana. Claro. É uma realidade que eu não lido, mas é incrível que os pais têm que ir, não é? Claro, tens miúdos, claro. Tens para parar aquilo. Eu tenho uma semana que eles estão e depois a semana que eles não estão. E há o dia de passagem. Pá, ainda por cima, como é que é uma semana de filho em que eu sou pai, miúdos, pá, pequeno almoço, acordar às 7h30, levá-los à escola, pá, de banhos, pijamas, mochilas, trabalhos de casa. Pá, tens que ser mesmo o oposto daquilo que eu, um bocado daquilo que eu sou, mas pá, não, nunca chegaram um minuto atrasado. Se calhar com a mãe já chegaram umas 10 vezes atrasados à escola, mas comigo toda a gente pensava, ele não vai acordar uma única vez para levar os filhos. Nunca faltei uma única vez. Depois tens aqueles dois dias de processo de em que és pai, mas pronto, ainda por cima, como sou divorciado, pronto, tenho uma casa livre, gosto de sair de copos e etc. Transformas-te noutra pessoa mesmo muito diferente. Eu não estou bêbado com os meus filhos, nem fumo ganzas, nem faço essas coisas, não é? Claro. Mas na semana a seguir posso ser isso tudo. E depois volta a ser coisa, é complicado. Já agora, nunca. Estavas a fazer outra pergunta. Tinha-te perguntado porque é que os humoristas têm todos este lado. Todos ou. Achas que o Newton tem um. Ah, não, me disseste humorista. Estou a brincar. Não exagerei. Não, mas há sempre um bocado essa tendência de serem. É. Sim, acho que sim. No geral, quer dizer, assim que me lembro. Deixa-me pensar. Sim, acho que sim. Acho que não falo, mas também não falam assim muito disso. Não, isso é verdade. O Ricardo é depressivo. Acho que. Por acaso não parece acho, muito. Acho que há algumas alturas. Aquilo que eu sinto é que tem algumas alturas em que é inseguro com ele próprio. Acho que o Marco, o Marco, apesar que o Toto tem momentos depressivos e não sei o quê, dos que eu conhecia. O Rui Sinal de Cortes já teve uma depressão. Sim, e... o Filipe Almeida Fonseca também, acho que pronto. Também tem assim um lado coisa. Sim, acho que sim. Epá, eu agora tive um ano e meio doente. Por causa do divórcio? Sim, pá, especialmente por causa do divórcio, etc. Em vez de dispensas de uma família e depois de repente, olha, não há nada. E tens 50 anos e tipo, ah, e agora? Já estás a sentir o peso da idade? Não. Não, o peso da idade, eu sinto o peso da idade por causa do bilhete de identidade. Pois. Percebes? Sim, porque estás em melhor forma. Eu sinto-me em melhor forma do que quando tinha 40 anos. Exato. E eu também não sou uma pessoa normal. Sim, tu não és normal. Juro-te, eu tenho o ADN modificado mesmo. Está provado. Como assim? Pá, tenho um ADN diferente das pessoas, do normais. Tenho o 4 feito com 2 e o 2 feito com 4, não sei o quê, que eu fico lá na Inglaterra, quando foi na altura da minha filha, ficou lá, descobrindo que era eu que tinha que tinha formado uma cena nova. E é muito agir, porque os gajos na altura, quando tiveram aquilo, não conheciam dentro do lado do hospital, apesar de fazerem análises a milhões, terem análises de milhões de ADN, não conheciam um igual ao meu. E então ficaram, pediram-me, até nem paguei nada, e ficaram a estudar o meu ADN. E ficaram um dia a me dizer quando é que se encontrassem outro que fosse não sei o quê. Pá, é giro, porque até foi a minha ex que leu. Os gajos enviaram uma coisa a dizer que tinham não sei o quê, outra pessoa com ADN assim. E essa pessoa é o Salman Rushdie. Uou! O mais incrível que isto possa parecer. O Salman Rushdie. Ele escreve na sua biografia, conta isto, que tem a mesma coisa que eu, o 4 com o 2 e o 2 com o 4, não sei o quê. Mas ele não cita o teu nome. Não, nem faz ideia que sou eu, quer dizer. Não sei, olha, há uma pessoa que é o João. Rushdie, sabe lá. Não, estás a dizer, ele tem isso. Sim, sim, é sim. É um dos casos que se conhece, tem isso. Tu quase chegas à conclusão que isto é tudo químico. Se pois. Se sou assim, não sei o quê. Isso pode explicar muito, não é? Em relação à idade. Pá, o meu pai tem 82 anos e... E parece o teu pai parece mesmo uma lenda do rock and roll. Exatamente. É verdade. O meu pai tem um ar de artista. Cabelos brancos há 5 anos. Pá, tem um cabelo do caraças. O teu pai podia ter sido o Elvis Presley. Eu acreditaria que tinha sido ele. Mas podia ter sido. O teu pai foi empresário? O meu pai era engenheiro e é. E foi dono de uma empresa de engenharia, Lusotecno. O estilo do teu pai é mesmo de artista, é incrível. O pai durante muito tempo usou para o pai Elvis, agora sim, já bem, menos. Mas assim para o administrador do meu a pata e gravata é para o pai Elvis. É assim uma coisa muito estranha. Olha, importante, há pouco dissemos que sim. Mas pronto, eu não tenho cabelos brancos, eu não, pá, é um ADN diferente. Pois. Quantos, há pouco estávamos a falar sobre aquilo que podias ter sido e aquilo que és, não é? Tu importas muito mais por aquilo que és do que aquilo que podias ter sido. Mas há uma coisa que eventualmente algumas pessoas poderão não saber, mas que aconteceu. Tu chegaste a fazer stand-up poucas vezes, é certo, mas chegaste a fazê-las. Sim, e estou a pensar em ser outra vez. A sério? Estou. Sentes-te com... Sim, eu agora me estou a... Na altura, pá... Levavas muito a sério, não é? Eu fazia stand-up e vomitava sempre antes de entrar em palco. Era isso que eu tinha perguntado. Deixaste ter medo do palco? Foi e depois quando deixei a minha filha... Pá, eu fazia espetáculos para o Marco, pá, no Homem que Mordeu o Cão, lá fui várias vezes. Cheio, 600 pessoas. Pá, eu não só tinha, pá, pagava-se tudo. Eu até tinha uma piada que fazia no princípio. O meu nome é, e depois olhava para a mão, João Quadros, como se tivesse esquecido o meu próprio nome. Porque esquecia-me tudo, tinha que ter uma cábula no chão, tipo, uau. Pá, porque tinha brancas, qual tal como eu tenho nos exames, sempre fui muito a mal nas orais, chego lá e é tipo, pau. E então, epá, e vomitava. Depois de ter nascido a minha filha, lembro que fui dar um espetáculo, epá, e não me deixou de dar pica. Oh, ok. Percebes? Deixei de ter, não sei explicar, aquilo, como deixei de ter medo, deixei de ter respeito, deixei de ter pica. Não sei bem explicar. Curioso. Então e agora tornaste a ter medo? Não, agora estou nas tintas. Não, isso é, pá, já passou muito tempo, eu sei que tenho uma adicção e não sei o quê, mas pronto, já aprendi muito, pá, e sei perfeitamente que se quiser fazer uma hora e meia num espetáculo stand-up, um bocado como faz o Ricky Gervais, com coisas ilustrativas, pá, etc., pá, eu gostava de fazer isso, sobre ciência, sobre coisas assim, estás a ver, gostava de fazer. Deste pai sim bate ideias, não é? Tenho uma... Como é que vês a televisão? Não vejo, vejo a Sport TV... Sim, passámos boa parte desta entrevista com o Chile à Austrália da Taça das Confederações de Fundo. Eu sou fã, confesso, do Quadros, ele sabe-o, e entre muitas das ideias que ele vai tendo e vai-me revelando, há uma que eu gosto particularmente, que tu tinhas há uns anos atrás, considerava essa ideia, que era uma ideia para voltar a Portugal, e a tua ideia era colocar em três humoristas... Sim, pai... Sim. Não era? Cinco humoristas que faziam também a volta a Portugal. E depois havia uma espécie de resumo e os humoristas eram aplaudidos e tudo pelas pessoas e não sei o que, as pessoas sabiam. Não, a ideia era pá, fazeres um documentário durante a própria volta a Portugal. Sim, sim. Em que tivesses não só 5 gajos que se ofereciam, pá, que é impossível serem a volta a Portugal, é difícil, ou quase, mas podiam fazer ao ritmo deles. Pá, patrocinados por uma coisa. Quando acabasse, qualquer. Tipo, perto do carro vassoura, por exemplo, não é? Quando passasse o carro vassoura, eles vinham também, não é? Até podiam depois já estar quase fora, porque levaram muito tempo, mas deixarem-nos continuar. Eu queria tê-los dentro desse ambiente, pá, a discutirem com os outros ciclistas o que é que lhes tinha corrido mal, e se os gajos arranjavam qualquer coisa, porque estás a ver, pá. Nós é Red Bull e pouco mais. Eu adoro essa ideia. E ao mesmo tempo ter também no meio do público, porque no público que está ali a apoiar, pá, tens uma ou duas pessoas falsas, no meio do público verdadeiro, que são os apoiantes dos outros, da nossa equipe, e que discutiriam com os outros, que estão lá a dar água, não dê nada água, pá, tipo a tentar tirar as garrafas para os gajos não dar. E vives um bocado também, tens também um olhar, que eu acho que era muito giro, sobre tudo aquilo que está à volta, a Portugal em bicicleta, que para mim continua a ser assim a coisa mais, pois é, pá, mais popular no... Pá, está tudo muito bêbado ali nas coisas da estrada e pessoas vão para lá mais cedo. Pá, já viste, acompanhar aquelas pessoas e fazer daquilo, no final, um pequeno resumo, pá, uma espécie de documentário sobre uma volta ao Portugal em bicicleta. Visto isso era ótimo. Olha, agora a RTP que está numa de fazer algum upgrade a alguns eventos, né? Trazeres alguma sofisticação. Pode ser que agora o próximo projeto seja a volta a Portugal. Também precisa, RTP, não é? RTP que transmite a volta a Portugal, não? Sim, é RTP. Ainda a TV, eu acho que ainda é, sim. Olha, que eu não RTP, sei, por acaso. Não é. Acho que não. Acho que é a TV. Se calhar é. Acho que sim. Pois. Tananana, só me lembro daquela música. O Marco tinha uma ideia de fazer um documentário sobre o gajo que fez esta música. A sério? Sim. Por exemplo, quem terá sido o gajo que fez? Imagina, quantas ideias é que tu já terás tido, quadros, que nunca foram para a frente e que tu sabes que é pelo prazer. Olha, como eu também, que sim, pelo prazer temos as ideias. Eu vou fazendo algumas, sim, mas eu não faço todas. És o gajo com menos iniciativa que existe. És. Mas tu agora vais querer, pelo menos tens aí essa ideia de criares um clube de comédia. Sim, a Casa da Comédia. Nem quer falar. Chama-se Casa da Comédia. Sim. Que é para não dar. Para não falar. Sim, no para Capitólio dar... concorremos a ver se conseguimos ganhar e ter uma Casa da Comédia, uma espécie de clube de. Porque sabes que o meu projeto não é tão ambicioso. Eu quero, assumidamente, e assumo, fazer um clube de comédia, mas não é assim, mas um barzinho com onde as pessoas possam ir comer e não sei o quê. Sim, sim, mas eu não quero pensar em fazer comer. Pois, tu queres mesmo uma coisa de espetáculo, não é? Quero um hot club de coisa, quero um sítio onde as pessoas vão, pá, só mas para ver desde que de quinta a domingo não haja um sítio onde ir ouvir humor como deve ser em Lisboa. E achas que há mercado para isso? O mercado que existe é o humor. Eu acabei de fazer agora... Achas que há humoristas para isso? Ah, e além disso misturamos, e há peças escritas por mim, pelo Pombaros, etc. Nós temos montes de ideias, pá, nós estivemos aqui a falar há bocado. Sim, sim, sim. Pá, que não nos faltam só ideias para 5 noites por semana, ou 4 noites por semana. Pá, não, tu e o Pombaros conheceram-se no último a sair? Não, já nos conhecemos, nós já trabalhávamos junto no lado B. Com já o Bruno. Conhecia, sim. Foi aí que se conheceram? Sim, foi um bocadinho antes, mas foi mais ou menos aí. Muito bem com o Pombaros, é das pessoas com quem eu mais gosto de escrever. Já escrevi o Sol com ele também. Temos qual é a cena que mais te orgulhas de ter feito parte? Última a sair? Última a sair, sim. Talvez porque falaste no Última a Sair, até porque vi eu próprio que editei o DVD do Última a Sair. Eis um momento do Última a Sair. A minha irmã, por acaso, percebe imenso. Eu não percebo nada de plantas. O que é esta coisa verde aqui? Estás a gozar, não estás? Mas estou a gozar porque não é uma pergunta normal, porque é encarnado. É verde, não é? É verde. Então o que é a coisa verde? Oh, Bruno, isso é uma alface. Uma alface? Sim. Então as alfaces não são aquelas coisas dos supermercados? Sim, mas estão nos supermercados porque foram plantadas primeiro e depois foram postas nos supermercados para vender. Ah, é? É. É? É. É? É, Bruno. E as couves? Ao menos as couves também. É? Sim. E as cenouras? As cenouras também, Bruno. É? É. E as ameijas? As ameijas vêm do mar. Ah, é? Sim, Bruno. Ah, vêm do mar. Então explica-me lá, já lês livros e fazes cenas, como é que as amêijoas vêm do mar e são as amêijoas que têm imensa areia quando tu trincas, e as alfaces que vêm da terra, como tu dizes, não têm areia? Como é que... É para embirrar que as amêijoas têm areia na boca. Ó, oh Bruno, eu vou fazer café, está bem? Vai. Queres? Não, não quero. E também não devias tomar porque estás muito nervosa. Está bem. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Está a última a sair. Podem, se quiser, comprar DVD. Não, ainda há? Aliás, ainda há. Ah, tens que me arranjar um. Ah, eu tenho. Sim, posso dar. Tenho. Seguraram muitos. Também tenho mas e o meu livro? Ainda tens algum? Ainda tenho alguns. Ainda tenho alguns dos livros. Há uma história curiosa, que é, nós fizemos 5 mil DVDs, ok? Uhum. E vendemos qualquer coisa como, eu não posso precisar, mas sei lá, 1500, talvez, 1500, 2000, no máximo. Mas nós tivemos quase, tivemos assim, para fazer 50 mil. Ai, eba. Mas quase para fazer 50 mil. Porque talvez tenha sido o último ano em que ainda se vendiam DVDs. Pois, okay? E nós adorávamos tanto aquele produto, dizendo, isto vai vender imenso. Claro, não sei vai ficar um grande culto. Quase. E depois alguém, que foi um amigo meu, que disse: Alvin, não fazes. Olha, cuidado com isso, tu podes. Pois. Imagina que eu tinha feito uma coisa dessas. Ah, tinhas dado todos. Acho que a SIC fez uma coisa ao contrário com o Gato Fedorento, que inicialmente queriam 5 mil ou que era, ou 10 mil, e depois de repente venderam 50 mil. E não te esqueças que tinham vendido os gatos fedorentos, tinham vendido, pá, 80 exatamente, mil, exatamente, foi que, nessa onda. Uh-huh. E por isso, nessa altura, uma pessoa pensou um bocado. Pois é, pois, pois é, podia ter sido. Pois, pá, mas ainda bem que não fizeste. Pois foi, senão estavas em Espanha a vender aqueles chumos que sabes que aqueles são gratinados, não é? Granizados, estavas a ver. Ah, a vender granizados em Fuengirola. Quatro, estamos quase a acabar o programa, mas há duas outras coisas que ainda tenho que te perguntar. Uma delas é, de todas as pessoas que tu vais vendo, já falaste aqui no Rick Gervais, mas viste assim algum novo talento a despontar que te chamou a atenção? Pode ser no stand-up, pode ser no YouTube também. Pá, confesso a minha fraca atenção a isso. Eu irei tomar atenção agora que passei o pós-divórcio, que sou uma pessoa feliz, confiante, e que tenho mais tempo em que o cérebro não está a 10 e 10 minutos a ter descargas elétricas. Já agora uma pergunta. Eu acho que quase todas as pessoas percebem que um humorista, como é que eu devo explicar? Há uma coisa que pode ser o fim do humorista, que é, imagina, o humorista vir chorar para a televisão, dizer qualquer coisa, tipo, isto é, sim, se tornar-se sério de repente. Se tornar quase uma vítima, imagina, se tu agora fosses para a televisão e começasses a chorar do que isso aqui. Mas eu nunca. Eu era gajo. Não acredito no humor deste gajo. Epá, mas eu era capaz de chorar 2 minutos na televisão se começasse a contar não sei o quê, mas a seguir tinha que dizer alguma coisa que. Pois, exatamente. Que destruísse. Pá, que ridicularizasse o facto de tu estás a maneira de estar ali a chorar durante 2 minutos. Mas eu poderia ter esse momento, tinha o direito de ter esse momento. Agora começava a contar uma coisa qualquer da minha vida. Olha, quando a minha mãe foi atropelada, ainda há bocado conta isso, mas não fiquei com vontade nenhuma de chorar. Aconteceu uma data de tempo. Mas cá dizia isso e depois dizia, olha, mas agora pronto, é fixe porque a minha mãe tem uma ranhura a meio da cabeça e dá para meter bolhas quando é no Natal e não sei, notas e não sei. Sei lá, podia fazer uma coisa qualquer dessas, sim, sim, como sim, é sim. Óbvio sim. Porque não podemos ficar ali no, até porque não sou assim, não é? Não posso ter esses momentos, mas na realidade também não é. Por acaso estava aqui a pensar se houve algum momento dramático televisivo eu acho para um humorista. Já houve alguém? Tirando o Bill Cosby agora. Não, então e do Seinfeld, do... Ah, pois houve, não sei. Quando ele fez aquela piada Kramer, do Kramer. Exatamente, quando ele fez essa piada racista. A carreira dele acabou aí. Já vi. A carreira dele acabou aí. Sim. É uma personagem que dependia muito da simpatia dos outros, estás a ver? Pois, exato. E isso aí é fatal. Pois. Por isso é que também não é bom essa simpatia, agradar a todos e ser muito coisa, pois pá... Se esse nicho gosta de ti e disseste uma coisa, pronto, acabou. Já não fazes mais nada. Eu acho que aquele personagem dependia do gajo ser assim tão ao lado, então não sei o quê, a partir do momento em que o gajo começa a fazer declarações políticas e não sei o quê sobre... Depois já não cola e então... Pá, passa a ter personalidade. Exato. Não me digas que este gajo é facho ou que este gajo é racista. Aí, o Kramer é racista. Uhum. Não podes voltar a olhar para o gajo. Uhum. Até quando revês o Seinfeld, já pensas, olha o cabrão do Fá. Outro dia, peraí, outro dia aconteceu uma americana que até veio pedir desculpa de uma piada que tinha feito ao Trump. Foi, foi uma piada, não? Foi uma fotografia em que tinha a cabeça do Trump que tinha sido decapitado. Exatamente. Eu não me recordo agora do nome dela. Ela foi despedida da CNN e tudo. Essa miúda acabou com a carreira dela. Miúda, já não é bem miúda. Tem 50 e tal anos. A Johnny Depp também voltou atrás. Foi. Por causa daquilo, há quanto tempo é que um ator não mata? Não assassina um presidente. Dos Estados Unidos. Uau! Sim. O Johnny Depp disse isso? Disse. Mas depois teve que voltar atrás, que eu acho estúpido, até, a piada até é boa. Pois. Mas teve que voltar atrás. Nunca voltaste atrás numa piada? Já pedi desculpa. Já? Já. Não, há coisas que eu faço que eu sei, são demais. Ali no Twitter às vezes tenho discussões e sou capaz de ir lá a seguir. No outro dia estive com o Daniel Oliveira e fui lá pedir desculpa no dia a seguir, exagerei. Qual deles? O Daniel Oliveira, não é o que casou agora, é o Daniel Oliveira, de esquerda. Sim, epá, e já eu lembro uma vez, até na Inês eu contei isso, que eu fiz umas piadas ao, pá, um gajo que eu testo, pronto, o diretor do Público neste momento. David Diniz. David Diniz, no sentido de testo, no sentido do que ele diz e do que ele pensa, ele é um facho na gente. E, epá, mas passei a piada para o vitíligo do gajo, para... Uhum. Quer dizer que o gajo, pronto, o gajo tinha caído numa coisa, quando era pequeno tinha caído numa, como é que se chama aquilo que se usa? Lexívia, tinha caído num balde de lexívia, não sei o quê. Epá, e aquilo era uma parte física que já não é muito... Claro, não é da responsabilidade dele, não é? Sim, sim, e então eu disse mesmo, pá, é o tipo de coisa que eu mando essa boca e a seguir apetece-me, pá, se estiver à frente do gajo, diga, pá, desculpa lá a piada sobre as manchas, mas atenção que és um grande filho da mãe, de um facho do caraças que só dizes porcaria. Uhum. Mas aquilo ali eu já não... Pois. Já não, ainda agora houve aquelas coisas todas da Judite Sousa. E nós fizemos textos para ela ter aparecido ao efeito ao morto, como quem está a enfrentar uma montra da loja das meias. E imediatamente comecei a fazer umas piadas assim. E uma data de gente veio fazer a piada do ainda bem que não era numa piscina, ainda bem que não sei o quê. Pá, esse é o tipo de coisas que a gente não me apetece. Exato. Não tenho nenhuma razão para fazer uma piada sobre a morte do filho dela. Tenho razão para fazer piadas sobre como aquelas pessoas que dizem mete mais tabaco, não é? Sim, eu bloqueio logo, há uma coisa, tem essa piada no... uma das coisas que eu, uma das coisas que eu tenho muito aqui é as pessoas virem-me insultado de drogado. É uma coisa que eu acho espetacular. Sou uma das poucas pessoas que assumo que fuganças e sou a favor. Então todas as pessoas acham-se no direito de que se eu faço alguma coisa é porque eu sou drogadito. Fecha. Claro que mandas logo para o caralho. Mas as pessoas acham um bocado nesse direito. Esse pode ser, eu não quero falar em limites, porque acho que essa conversa já está um bocado ultrapassada. Sim, mas não há limites, essa é quase a barreira do que se deve fazer em humor ou não, o que é responsabilidade, ok, mas o que é responsabilidade da pessoa? Eu disse, acho que disse isso, o que disse ou o que fez. Estás a vida a dar entrevistas a quadros, sim, que é que fazem? Pois estou a fogo, mas pronto, mas são vocês. Peraí, antes de acabarmos este programa, vamos passar um bocadinho da entrevista de quadros com Inês Mendes. Vai, não acredito, é mesmo. Hoje está de volta, julgo que não mudou nada. Eu é que o descobri de outra forma, olhar atento e cuidado. Um gentleman com uma bomba pronta a ser detonada, mas a uma senhora ele possivelmente oferece uma flor. Chama-se João Quadros. Se eu tivesse 80 anos, dizia que ele é um maroto. Assim digo que é encantador. Ai, foi-me embora, tu quase a chorar. A sério, eu até fiquei um bocado... O que é difícil em ti, pôr-te a chorar? Não é. Conta-me, com o que é que tu te comoves, para além dos teus filhos, do amor pelos teus filhos? Os meus filhos comovem muitas vezes, mas, por exemplo, para dar um exemplo, cinema. O que é que me comove no cinema? Não é... É a lista de Schindler, é o que me comove. O que me comove é um bocado mais... Ah, caraças! Isto aconteceu, não podia. Mas eu já percebi que o cinema é sempre o reduto os homens não choram no dia, evitam chorar. Mas no eu dia. Choro, muitas vezes, eu chorei hoje. Choraste hoje? De manhãzita, sim, quando acordei, teve assim uns pensamentos. Um minuto, é só um minuto. E depois como é que te recuperaste? Siga. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Gostaram de ouvir este bocadinho da entrevista do Quadros com a Inês Menezes? Então ouçam só este bocadinho da entrevista do Quadros com o Ricardo do Expresso. Com o Ricardo não, com o Bernardo do Expresso. Também tem. Mas qual é a diferença entre escreveres num papel, num bloco, não é? Que acredito que muitos o façam, e escreveres no Twitter, que aí está público, há coraçõezinhos, há retweets, há comentários. O que é que isso contribui para tu perceberes se a piada é boa ou não? Há o feedback de... E ainda, por exemplo, ainda ontem, uma das piadas que tive mais RTs eu não usei no texto. Qual era? Era com o tipo de EDP, do EDP não da Renault, dos renováveis, ter safado a matar a Laura Palmer. Mas não se safava desta. E não usei essa piada e... porque achei que era um universo demasiado Laura Palmer e tal, tem um universo que talvez depois na Antena 3 as pessoas não soubessem bem do que eu estava a falar. Agora que já promovemos a também, entrevista de emprego para agora com... também, não, também podem ler uma entrevista do João Quadros, um gajo qualquer, como é que ele se chamava, um livro chamado Com Humor Não Se Brinca, também, se quiserem podem ler, também está por aí. O que é que te falta fazer? Para além de um filme para ganhares um Oscar, exatamente. Queres ter um teatro de comédia? Sim. Mais? Quero ser rico. Queres ser rico? Sim. Mas te ganhas bem, tu agora tens muito trabalho. É nada bem, pá, quer dizer, ganho bem. Olha, não chega. Está, como eu estava a dizer no início. Não, não chega, pouco eu tenho, não chega. Estou sempre à rasca. Gasto muito dinheiro. Então, tens o Mata Bicho, mais? O Mata Bicho, tenho o El Sapo e tenho o Jornal de Negócios. O que é que fazes no Sapo? E tenho o Jornal de Negócios. Tenho duas crónicas por semana. Pronto, tudo junto dá para. Pá, mas é no limbo. Mas depois, agora chega a julho e agosto, não tenho nada. Ou pelo menos não tenho. Ficas sem trabalho. E tenho tudo para pagar a mim. Tu és tipo o futebolista, tens um contrato de 10 meses. É, só que não dá. Pois. Só dá para sim, só nessa meses. Parte. Só nessa parte. Depois os outros 2 meses, que é para pegar nos miúdos e de férias, para o um hotel e não sei o quê. Pois. Estou feito. Okay, então, diz-me lá, o que é que falta mais ainda fazer? Para além do Oscar? Pá, não. Agora falta uma parte mais importante da minha vida. O quê? Se eu tiver um teatro, que é aquele que tu dizias há bocado, eu quero escrever filmes e quero ganhar um Oscar. E quero. Pá, quero que. Eu estou a fazer um livro de poemas. Estás a fazer um livro de poemas? Sim. Isso é novo. Okay. Uau. Sim, mas agora escreves poesia, é isso? Eu comecei por escrever poesia quando fui para o curso do Arthur, era por escrever poesia. Não podes. Ok, eu vou-te pedir só no final do programa para fechares com um poema teu? Pode ser? Ai, mas lês tu? Eu posso ler, se não quiseres ler tu, eu. Lês tu, está bem, está bem. Não, estou a escrever um livro, pá, estou a demorar mais tempo, porque logo a seguir ao divórcio uma pessoa está. Sim, melancólico e tal. Tudo arde cá por dentro. Exato. Vens para aqui e escreves sobre traição, sobre. Não houve traição. Não começas mesmo. Houve traição? Não. Okay. Não, mas escreves sobre. Pá, sobre fim de amor e sobre montes de coisas e não sei o que mais. E depois agora parei um bocadinho, mas agora voltei outra vez. Eu, mas, pá, uma das coisas que eu quero fazer, eu sempre quis escrever romances. O meu objetivo é escrever um romance. Escrever romances? Escrever um livro. Ah, tu já tens livros? Não, mas eu não tenho... Queres um romance? Pá, uma história a sério. Eu tenho muito respeito pela literatura e sempre li muito e... Pá, tenho imenso respeito pela literatura e só conseguirei escrever um livro quando achar que tenho essa capacidade. Já vivi o suficiente, etc. Qual é o escritor que respeitas mais, já agora? O José Conrado é o meu escritor favorito. E em Portugal? Não. Podia ser o Fernando Pessoa, não sei o quê. Pá, não, não, não necessariamente. Gosto muito de escritores. Pá, gosto muito de pá, pronto. Eu sempre gostei de ler e tenho aqueles escritores favoritos do quais nenhum é português, não é? Apesar de haver nenhum contemporâneo que gostes, assim, desta nova geração? Há pessoas que eu gosto, mas depois me desiludem um bocadito. Eu gosto muito, como é que ele chama, aquele que faz cerveja e... Afonso Cruz. Gosto muito do Afonso Cruz. Não, não há nada dele que me desiluda. Gosto mesmo. Adoro a Adília. Ah, claro. Claro. A grande Adília Lopes. Claro, pá, uma pessoa, aquele, pronto, lês aquilo e... Olha, cá está, tens inveja, não te lembrares daquilo, mas pronto. O que eu dava para interessar a Adília Lopes? Epá, é fantástico. É muito difícil. Então, pronto, dessas que tipo de coisas que realmente em qualquer lado aquilo é muito bom. Claro, sim. Mas pronto, mas o que eu quero fazer é isso. Epá, quero escrever uma lista de poemas, quero escrever o melhor romance, pá, em português de sempre. Ganhar o Oscar do romance. Já começaste a escrever romance? Não. Sim. Sim, sim. Ah, tens ideia já. Sim. É assim uma coisa, mas pá. É mesmo daquelas coisas que eu estou a guardar para velho. Quando eu pá, mais uns anos, quando eu tiver a minha cabana com uma lareira e um cão, é pá, é o que eu quero fazer. Pá. Quero fechar aqui o círculo. Começamos a falar de morte e vamos acabar a falar de morte. Não tens medo de morrer? Tu já disseste que não tens medo de morrer? Não, não, tenho medo por causa dos meus filhos. É só ok, isso. Ok. Mas não tens medo de morrer no sentido de não teres tempo de fazer essas coisas todas? Não. Não. Não. Pá, se não der, não deu. Mas quer dizer, pois, se não depois estava à espera, também não, quer dizer, voltamos ao mesmo. Sim, não vais estar lá do outro lado a dizer, ah, que pena, resparte. Não cheguei a acabar aquela última página do guião. Sabes uma coisa? Tens uma bela vista em tua casa. Pá, pois tenho. Tens uma vista incrível. Já viste lá fora, depois tens que educar. Já alguma vez viste assim alguma coisa, sei lá, uma vizinha da frente nua? Não há vizinhas. Não há? Pois, não. À frente é só às vezes, rio. Outro dia aconteceu-me isto. Isto é mesmo verdade. Aconteceu uma coisa incrível, que é, em frente ao sítio onde eu moro, também é uma porrada de anos, há assim uns prédios novos, assim, um empreendimento. E eram 7:30 da manhã e eu estava a chegar a casa. Estava a chegar a casa e estava sóbrio, estava bem. E fui à janela. Isto aconteceu mesmo. E fui à janela. Olha lá para esse empreendimento e para baixo estava uma vizinha minha completamente nua no pátio a fumar um cigarro. Mas acho que estragaste tudo, que ela nunca mais vai fazer isso. Tens esperança que não estás a ver isto. Isso, pá, eu estava assim, isto é incrível. Pá, o que eu estou a ver é incrível. É tão bom. Pá, eu vivia em casa dos meus pais antigamente. Pá, às 4:30 não estava quase ninguém em casa, mas estava lá eu. Pá, isto era depois já do teu ter saído, ter acabado entre passar para as pressões e ter saído de gestão. Ainda fui para a casa dos meus pais, estava explicações de matemática. Às 2:30 havia uma senhora do escritório em frente que ia trabalhar, mas trazia uma roupa coisa e depois mudava para a roupa de coisa. Pá, então eu ia para lá todos os dias às 2:30 para ver aquilo. Então, era ótima. Eu acho que ela, pá, ia à quarta ou quinta vez, topou que eu ia ver. E pronto, e continuou a ir, pá, claro, uma pessoa tocava ali ao bicho maravilhoso. Já que estamos a falar disso, lembras-te de ter usado a tua criatividade para conquistar uma mulher? Pá, acho que um gajo usa sempre. Até tu usas o teu estilo, não é? Não, sim, sim. Mas não é uma coisa tipo, não penso da mesma maneira como pensas, epá, vou escrever não, pode ser assim uma ideia muito gira para surpreender, claro. Ontem estava a falar com uma miúda que estava a escrever o currículo dela para as empresas e ela teve uma ideia boa, que era, escreveu aquilo em banda desenhada, o currículo dela era era uma cena de banda desenhada. É fixe, não é? Estou a imaginar a entidade empregadora a receber uma cena de banda desenhada. De certeza que vai pôr logo à parte. Claro. Esta pessoa é criativa, tipo, deixa cá ver isto, não é? Sei lá, isso e ofereces uma caixa como parece bombons, depois ela abre e pá, e estás com a pila lá. Essas coisas românticas e. São. Surpreendente. Olha, Quatro, temos que acabar este programa, mas como é óbvio, há pouco tínhamos dito isso e vamos acabar com um poema teu. Eu para pensar que já pois é. Isso. Não. Eu também não ia esquecer. Não. A raiva do jasmim. Diversas doenças podem matar o mar. O oídio da estremosa, a ferrugem do sombreiro, a raiva do jasmim. Há florestas ocas devastadas por gulosos escaravelhos. Há bosques cinza sobrevoados por mortíferos esporos. Há árvores caídas por promessas de amor falhadas, desenhadas a canivete nos seus troncos. Existem mais de 8 milhões de espécies vivas no nosso planeta. Todas encontram uma forma de morrer. Foi bom, não foi? João Quadros, o guionista que também é poeta. Sem dúvida, um dos nossos melhores convidados até à data. Ah, e por falar nisso, para a semana teremos um extraordinário convidado. São todos extraordinários. Só que não podemos dizer quem é. Não, isso não. Terão de esperar para ver ou para ouvir. Até para a semana. Ah, o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor. Humor, humor, não se brinca. Com humor, com humor, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Com humor, com humor, não se brinca. Não se brinca. Com humor, não se brinca. brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.